gente. Gostaria de mandar um especial à Prefeitura Municipal de Salmara. Alô, Bola, Dona Márcia. Aquele abraço. Eu mudei, a culpa é da neguinha que me fez me apaixonar. Eu mudei, não tomo mais cachaça, eu não entro mais em bar. Eu mudei, só tomo açaí, não bebo mais litrão. Eu mudei, a culpa é da novinha que roubou meu coração. Vamos lá, gente! Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. E essa também vai pro meu pai Milton. Alô, Guará! Eu mudei, a culpa é da novinha que me fez se apaixonar. Eu mudei, não tomo mais cachaça, eu não entro mais em bar. Eu mudei, só tomo açaí, não bebo mais litrão. Eu mudei, a culpa, gente, é dessa novinha embaixo que roubou meu coração. E ela me chama de meu nego, eu chamo ela de bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Ela me chama de meu nego, ela me chama de bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Meu nego, meu bebê. Arrocha o Anderson. Miminho também, desse lado aí. Arrocha, meu irmão. Vado Mendes,